3-1-3 no Solos 2-0, libere pista próxima direita e chame Solo em 1-2-1, decimal 9, 6-3-1-3. Para direita, Salvador, boa noite. Chanel 6313, direção para táxi Alfa. Chanel 6313, boa noite. Táxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, até o 04. Chanel 6313, obrigado. Volume 04, vista 2000 pés pro Editona, ajuste no 012. Volume 04. Prossiga com 604. Pro Editona, ajuste no 012, desce 2000 pés. Pro Editona, ajuste. 012 mil pés, obrigado. O nome é 04. IP 5216. Serviço radar encerrado, mantém 130, chama o controle Caju 120, decimal 3, boa noite, convô. Zero, boa noite, sem identificação, desça 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 2. Tá bom, seu Deus? Tá bom, seu Deus? Salvador, é o grupo 5393, que é o reforço. Autorização para a defensora. Trip 5393, boa noite. Informação uniforme, agora modificada, informação Vitor. Nenhuma mudança significativa. João Pessoa, autorizado nível 190. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. E após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5563 no transponder. Aqui, decola da 10, curva esquerda, Cuca, Caju, depois via rota do plano de voo, 208 no controle, e o transporte é 563, é o tipo 5393. Flip 5393, parte 3, chama pronto, pushback, sanamento. Salvador, passageiro 2224, parte 3, pushback, sonamento. Passageiro 2224, autorizado, reporta ataque. Reportará, passageiro 2224. Chegada é bom. Passageiro 72, vou na proa de Alagoinha. Chama a frequência 123, decimal 45. 235. 435. Foi indicado no momento? 230 nós. Desça agora a 3.000 pés, reduz a 200 nós. 200 nós. 4235. 3.000, reduzindo 200 nós. Confirme para o controle? 4235, atingiu 3.000. Mantenha 3.000 pés, reduza 1809. 4235. 3.000, reduzido. localizador, voo 9604. 604, complete, chame a torre em 11895, bom pouso. 1895, obrigado. 4235, está visual com tráfego na final da 10? Afirmativo. Ok, esse é 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, reportará final do localizador. No 012, continue a aproximação, reporte de cerca. Portaria, obrigado. Só retificando a nossa autonomia para 6 horas e 20. 6 horas e 20, copiado, passarelo. Salvador, copia para 3305. 3305, a sua identificação, desse é o 050, vigilante, chegada maré. Chegada maré, desce até o 50, 3305. Já sei, abaixado, gravado, voo no 604. Voo no 604, tem pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento 090 graus com 10 nós. Localizador 4235. Reduza para a aproximação, complete com a torre em 1895. Boa noite, 4235. 2895, reduzindo para a aproximação. E o 9890, DF 2000, voaduna autorizado ILS X-Ray, o ajuste, 10 no 2. Passarei do 2224, mantenha o ponto de espera, senhor. Madeira. Charlie Papa Sierra, standby to copy, just confirming for number 3. Ok, copy. E o 5972 desça 3000 pés, ajuste no 012. Para 3000 no 012, pronto, é 2. Charlie Papa Sierra, please, could you please confirm, sir, the estimated time for your plan? Roger, sir. I just can't find your plan on my system. Can you please tell me your estimated output time? 32109, muito grato, boa noite. Azul 4235, boa noite, está 2 milhas da cabeceira, baixado travado. Ah, Azul 4235, boa noite, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso, Azul 4235. Alfa e Juliette, por 2, minha dama. Salvador, boa noite, é o Safe 55, não sei? 55, boa noite. Contato radar, mantendo nível 140, vem na Proa de Bonfim, reporte descida. Proa de Bonfim, autoriza o 160, senhor? Autorizado, sobe mantendo 160. Nada. After that we have a delay to 2245, okay? 2245, your delay, roger sir, and you presented it in Salvador Airport Information Service Room, is that correct? That's correct. I'm going to contact, going to get in contact with this room, and I'll inquire about your plan, sir. Salvador, 9287, Guarulhos, aguarde qual é a sua informação em curso, senhor Vitor. Entrevista da El Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Puxa acionamento 5393. 5393 autorizado, puxa acionamento no pátio 3, chame táxi. Táxi, camarada. 5 Zolos 35, espera via Fox, solo no 21-9. 21-9, ligado, né? 2000 na Proa de Dunas, é presente, 5972. Salvador, boa noite, Azul 4235, Azul Foxtrot na pesquisa. 4235, autorizado Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para o portão 09. Salvador, boa noite, 076, a sua identificação desse 060, vigilância, chegada da maré. Agora 605, livre da restrição, intacto, desça 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil no 012, livre da restrição, intacto, 3305. 0, passaria 2224. Então, atrás da aeronave na curta final, alinha e mantém passageiro 2224, com trás. Charlie Papa Sierra, it's off the ground. Charlie Papa Sierra, I've just contacted the airport information service from New Salvador. They accused they have your plan and they're resending it to Recife. Apparently the first try to send it to Recife didn't occur. I'm going to have to request Recife to expedite the procedures for the clearance of your plan there, sir. Negative, sir. I'm just asking you to wait for just possibly 5 minutes for the clearance of your plan. Really, sir, I didn't copy that. Salvador, eu vou receber a mensagem agora, né? Eu queria saber qual o estimado para poder liberar aqui o voo. Gente, o plano de voo vai ser reenviado para Recife. A princípio, houve a primeira tentativa de envio e não foi bem sucedida. A Sala IS agora está enviando outra vez e provavelmente deve demorar mais uns 5 minutos para que esse plano seja tratado e liberado em Recife, senhor. Ok, copiado, tá bom. 9287, pronto, cópia. Pronto, cópia, o 9287. Sim, perdão, é só um minuto. O Rio 9810, ao solo. Pronto, mas... Alfa, chama ingresso na Juliette, 9810. Chamará para ingresso na Juliette, 9810. Para o táxi, o trip 5393, 58330, Recife. Obrigado, o trip 5393, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre, frequência 118.95.5393, tem um bom voo, senhor. Ato. Pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera 1895, trip 5393. Gol 9287. Autorizado, senhor, para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Abruzulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Poços, Papá Charlie Lima, após direto nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5557, gol 9287. Afirmativo então, Guarulhos 360, Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, depois Tribe, Posse, volta com o plano plano. Daí o Leda Bridge, 110, curva direita, 1208, 5557, gol 9287. 5557, cotejamento correto, gol 9287, portão 8. Chame pronto para o pushback, acionamento, chefe. Vai chamar um 9287. 9810, autorizado o ingresso após a esquerda, pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio, Rio 9810. É o número 4 na aproximação. Sente, mantendo a bota. Sente, livre pouso, pistão no 0, vento 1000 graus, 12 nós, o Rio 5972. Livre pouso 10, passa bem. 15 mil pés, foi na proa de TAP, ajuste 10, 12. 076 para TAP, 1012, descendo para 3 mil pés? 3 mil, 1012 no ajuste. 1012, vamos andar para TAP. Salvador, é o Ocean Air 6303, informação Victor. 6303, informação Victor, correta, um minuto para cópia, prepare da Leda Bridge. Tá, eu, Leda Bridge, aguardando o 6303. Controle Salvador, a noite, Ocean Air 6224, dia para nível 0. É 224, boa noite, sem identificação, descendo nível 060, vigilante, chegada amarela. Ficou 060, maré, o 6224. Passagem de aeronave da Rio, na curta final, nem mantém pistão no 0. Estabilizando no localizador da 10 Visual, 3305. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Boa Controle o trip 5595 para a descida. 5595, autorizado chegada a Bonfi, desça 4 mil pés, mantenha proa de Bonfi e ajuste no 012. 4 mil, proa de Bonfi, ajustada no 012. 3305 da TAM, 2 milhas e meia por dia, serra, baixa para Bonfi. São 3305, ciente, continua a aproximação, guardando pista livre, informo um ATR da tripla ingressando para decolagem assim que autorizado. Aguardando, TAM 3305. Rio 5972, no solo 45, libera a próxima direita via Eco, solo no 21.9, agilizando na medida do possível. Trip 5393, livre decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 4 nós. Trip 5393. Alfa, chama ingresso no Juliette, chefe. Autorizado, Alfa, lá dentro do Juliette, 5393. Check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 4 nós. Livre pouso na 1 no 0, baixado e travado, TAM 3305. Trip 5393, decolado às 4.6, controle 1 no 2, 0, decima 8, bom voo. 208, boa. Rio 5972, autorizado ingresso, Juliette, esquerda, pátio 3, atento ao sinalizador 5972. Vente 190, trip 5393. Turno 076, desça 2000, autorizado final do IRS, que foi em reporte do autorizador. 2000 vai reportar estabilizado na Dragon, no 076. Correct Charlie Papa Sierra, it's over the ground. Go ahead, Lima correct Charlie Papa Sierra, are you ready to copy? Ready to copy. Lima correct Charlie Papa Sierra, clear to Sierra Alpha Romeo India, flight level 430. 430 approved via Upper Zulu 2-1 until Charlie November Foxtrot. Then direct to Bravo Romeo Uniform. At Bravo Romeo Uniform intercept Upper Whiskey 4-8. Until Foxtrot Oscar Zulu, then you cleared according to flight plan route. After takeoff from runway 10, right turn on Arbor departure. Arbor departure and Elefa. After Arbor, you fly Elefa, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha. Frequency of the departure 120.8, squawk 5572, Charlie Papa Sierra with deck. Departure, Okay, Charlie Papa Sierra, your departure is going to be Arbor departure. Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure. And after Arbor, you fly direct to Alpha, Echo Lima Echo Foxtrot Alpha, sir. Intercept to Upper Zulu 2-1 until Charlie November Foxtrot, then fly according to flight plan route. Okay, can you repeat the standard departure, please? Your departure is Arbor, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure. After Arbor, you'll fly direct to Alpha position, Echo Lima Echo Foxtrot Alpha position. Okay, Arbor departure, and then you're direct to Alpha position. Roger, flight level 430, Theater Sierra Alpha Romeo India, sir. Okay, that is 430 on the flight level, and here's Alpha Romeo India. Roger, confirm, please, your parking position. You're in apron 3, is that correct? Yes, apron 3. Apron 3, call me when you're ready for startup engines. Charlie Papa Sierra. Okay, I'll call you for 7. Follow Salvador, voo 9287, pushback acionamento 8. 9287, no portão 8 tem livre pushback acionamento, chame táxi, sir. Autorizado, vai chamar o táxi, 9287, tá bom. Houston 3305, boa noite, Alfa, Anita Juliette. Boa noite, 3305, autorizado Alfa, Juliette, para o portão 612. Alfa, Juliette, vai para o 612, por 3305. Passou e travou, gol no 076. Gol no 076, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, no 29. Livre pouso no 0, gol no 076. Oceaner 6313, pronto para Foxtrot. Pronto, né? 3-1-3. Oceaner 3-1-3, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Upper Zulu 1-6 até Bravo até Zulu, após direto posição Trive. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pistinho 10, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5561 no Oceaner 6313. 6313, autorizado, 360 para Guarulhos, Upper Zulu 16. Decolada 10, curva à direita após Dael, Leda, Bridge. A Zulu 16 vai até Belo Horizonte e após trilha e plano de voo. 120.8 ao controle, transponder 5561 para o Oceaner 6313. 5561, cotejamento correto, Oceaner 6313. No portão 4, chame pronto para o push back acionamento. Tomará 6313. Gente, descendo para 2012, número 36224. No 5 desce a 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Para 2.105 no tempo. Para o táxi, o 9227. Eu venho 194-358, Galeão, Bernardo. A 9287, táxi via parte principal Índia, ponto espera torre em 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. 12, ponto espera de 295, Índia, 9287, obrigado, boa noite. Léo 76, solo 54, direito, 219, solo. Direito, 219, obrigado. Centro Recife, frequência 2685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, Centro Recife. Passa 224. Solo, boa noite, Gona 076. Gona 076, boa noite, táxi via Alfa, reportante, ataque seu Juliette para ingresso. Alfa, vem reportando o Juliette, Gona 076. Cinco, cinco no cinco, esquerda, proa 160, autorizada final no zero. Esquerda, autorizada final, 5-5 no 5. Salvador, boa noite, TAS 3398. 3398, cheque trem autorizado, pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Baixou e travou, livre pouso 103398. Charlie Papaterra, go ahead. Startup Report Ride for Taxi, o Lima Quebec, Charlie Papaterra. Chame 224, complete final, chame torre em 1 no 895. Gente, complete final 1 no 895, chame a banda. Cego, Golf, uniforme. Estou com o localizador, está 1 no 0. Mas continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, 6224. Boa noite, eu desejava de iniciar o reboque para o parque 3, posição 2. Está autorizado iniciar o reboque e reporta no través do portal 612. Ok, capa, obrigado. O 927. Vai manter o som, 927. Chame torre, frequência 1895. 3895. Parque Breakoff. 076, ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, gol 076. Arrive. Bandeira 12. Roger. Trip 5393, chama o Centro Recife, 1-2685, alterno 2545. 2685, 2545, confirmado. Uma matrícula do Rio, chamando só. É o Rio 9810, eu só queria que a senhora, na possibilidade de adiantar a nossa subida. Confirmando o destino Guarulhos e o plano para 0040. Afirmativo. É, nível 340. 398 solo, 58 direito, 219 solo. Direito 293, 398. É, de acordo com a sua rota, será da Eula e da Eudes, ok? Da Eula e da Eudes, a provável saída, o Rio. Da Eleda Eudes. é o Rio 9819. 190. Solo Salvador, boa noite, TAN 3398. TAN 3398, boa noite. Táxi via Alfa, reportando, seu centro fluente, rede para ingresso. Sente Alfa, reportando da Juliette 3398. Canal do SAT dando reboque na escuta do solo. Nave do Sata na escuta do solo, no reboque. Transmita, tanto o Golfo Uniforme à escuta. Golfo Uniforme, por gentileza, mantenha a posição ainda, a aeronave agora na Taxi Alfa, vai prosseguir para parqueamento no 08. Mantenha a posição e aguarda para continuar o reboque, ok? Ok, copiado. Solo Salvador. É o Gol 1604, uma boa noite, sem informação, Victor, quanto autorização, quando possível, Fortaleza. Eu tenho o seu plano vencido aqui, o senhor sabe que foi feito o ADLA, não? Eu vou verificar com a companhia já de retorno, muito obrigado. Ok, eu vou verificar também aqui no meu sistema, se tem o ADLA ou se o Recife tem, ok? Ok, obrigado. Alfa, antes da Juliette, o TAN 3398. Alfa, antes da Juliette, TAN 3398. 3398, ingresse via Juliette para o portão 08. Via Juliette para o 08, TAN 3398. 5195, passou externo, baixado, checado, usar a cabeceira. Livre pouso, vento 1 no 00 graus, 12 nós, trip 5595. Livre pouso. É 224, boa noite, taxi na Alfa e chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 224. Aguardamos a nosso plano, é o Gol 1604. Seria como confirmar a sua saída? Uma transição Fox, senhor. Tempo, gente, né? É Momo Transição Frote, ok? 1604, já consegui aqui a sua autorização, só um minuto para a copa. Ah, sim, gente, na sua escuta, graça. Alô, Matheus, 927. Alô, 927, alinha Matheus, 910. 4. Alô, 224, ingresso via Juliette, portão 01. Portão 01, alô, 224. Lagoa, Quebec, Charlie, Papa Sierra, escuta. Okay, are you ready for taxi? Yes, sir. We are ready for taxi. Okay, so taxi approved via April 3, after April 1, India and Alpha to holding point runway 10, QNH 1012. When ready for takeoff, call tower 118.95. That's correct. When ready for takeoff, tower 118.95. And we're ready for takeoff, 118.95. Okay. Salvador, TP 55 no 100. 55 no 5, aguarde antes da Juliette. Eu até aguardo a grana da Juliette, 5 no 100. Salvador, 5595, antes da Juliette. Paulo, Salvador, 5595. 5595, mantém a posição, antes da Juliette. Tá mantendo a posição, Paulo. Nove 287 da Tua 06, controle 20.8. Salvador, 3305, formação líquida para Recife. Mantém o nível 360, serviço de vigilância. Ao 3609283. Europa 083, your clear descent 2000 feet, altimeter set 1012, and report established on final, runway 10. 2000 feet, 1012, and we will report established on final, group 083. Solo, Beco 55, não sei qual autoriza para seguir, pátio 3. Agora sim autorizado, pátio 3, posição 3. Certo, posição 3, pátio 3, 55, não sei. O Golf Tango Uniforme, na escuta. Da SATA, Golf Tango Uniforme, é o solo, Salvador. Tango Golf Uniforme, a escuta. Tango Golf Uniforme, ok, autorizado, prosseguir o reboque até o pátio 3. Reporte ao término e mantenha a minha escuta constante. Aí, obrigado. Azul 9141 na escuta para cópia. 9141, prossiga. O 9141 autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela rota do plano. É, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, até a posição Leda, cumprindo todas as suas restrições, e após voa direto Bridge. O transponder é o 5576 e o controle em 120.8. Conte. 340 para Guarulhos. A rodovia perdeu no meio até BHZ, BHZ 30, Rio de Costa, também decola da 10 com curva direita, Cael, da Bridge a saída, 576 no transponder e 208 controle de saída Salvador. Correto, chame para o posto, 9141. Chamará para o posto, 9141. Gol 604 na escuta para a cópia? Afirmativo para a cópia pronta, no 604. Gol 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370. Pela Upper Zulu 19 até Bangu, após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O transponder é o 5545 e o controle em 120, décima 8. Cotejo. Gente, autorizado nível 370, Salvador. E a Upper Zulu 19 até Bangu, após direto conforme o plano. Decola da 10, curva à esquerda, na Momo, transição Frote. 5545, transponder. 208 é o controle, o voo com 9604. 9604, só confirmando, consta aqui pra mim que após Bangu voa para a posição Abucu e após direto para o destino. Chame para o push. Gente, confere após direto Abucu, voo com 9604. Já 3305 na escuta para a cópia? Afirmativo, prossiga, senhor. 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330. Pela Upper Whisky 58, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5571 e o controle em 120, décima 8, cotejo. Autorizado 330 para Recife, Upper Whisky 58, ponto no 0, curva à esquerda, Puca, Caju, aciona 5571, controle 208. Climate flight level 430, read the civilian. Aero Passage 03, could you please confirm frequency after 1? 1-1-8-9-5. 603 Oceané, na ponte 4, para pushback estacionamento, boa noite. Puxa 63, no 3, autorizado, puxa estacionamento no 4, chama para o táxi, o altímetro no 0, no 2. 312, chama aí, táxi. Na 120.8. 120.8, good night. Europa 03, check your landing gears and clear to land 1010, wind is 120 degrees on 0 knots. Check your Europa 03. Aguarde o instante para o push de acionamento, ok? A nave da Avianca do portão 4 já foi autorizada, tenho uma expectativa de 5 minutos para o senhor aguardar, ok? Ok, na sua escolha, no 604. Fly level 430, Charlie Capacino. Lima, Quebec, Charlie, Papa Sierra. Go ahead. Could we go to abduct position direct? Same position, sir? Abduct, Oscar Bravo, Delta, Uniform Delta. You're clear. Thank you very much. 303 da Janete, temos 166 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895, bom voo, boa noite. QNH 1012, boa noite. Ótima noite, ao Salvador, pela nossa direita, chamarei a torre 1295, ajustado 1012, até a próxima. Tango, good evening, Europa, Zero, Estrela, que tem pra hoje. Europa 083, good evening, taxi approved by Alpha and standby before taxi Juliet. Okay, by Alpha, hold the shot of Juliet, Europa 083. Wait a minute. Say guys, here's Alpha Golf, Alpha Zulu. Thank you very much, sir. No 78 da TAM, livre descida 2000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte na final da 1-0. Livre, puxa, estava ataque no 604. Quebec Charlie Papa Serra, and contact the city center, frequency 128.8, it's enable 135.3. Okay, 128.8, alternative 135.3. Good night, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Good night. Salvador, 6203 da Chané, ponto para dar zero, pronto, boa noite. Está autorizado, 6203, alinhar e decolar, vento 080 graus, 109. Alinhar e decolar, 10, 6303. Europa 083, clear to join the Juliet to gate 10. Juliet gate 10, Europa 083. Para pushback and turn at gate 9 azul, né, aproximadamente. 9141, coordene com a equipe de solo após o táxi do Airbus europeu.